vamos que vamos, porra! A dupla especialista em rock desguiado. Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Maior referência em pressão do Pará. Vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô na área! E aí, DJ Dinho Pressão? Bora pra cima, bora pra cima. Hoje tem aula. Hoje tem aula, vamos lá! Atenção, alunos. Atenção, alunos. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. A aula. Vai começar a aula de pressão. Segura. Nem o sol, nem as estrelas brilham como o seu. Associação do Promorã. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par. E a referência chegou! Sendo, e aí, Associação do Promorá! Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima aí! Quem é do Pai Sandu, bota a mãozinha pra cima! Quem é do Clube do Remo, bota a mãozinha pra cima também! Cadê o grito das sinceras aí? Vai começar bagulho doido! Joga pra cima, vai começar assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1, lá vai fogo, Japa Gravações. Chegou, professor! Sequinho, amor, te arruma! Atalaia é o caralho! Atalaia é o caralho, eu vou curtir! Toma! É revoada na favela. Então toma, agora vai. Toma no batidão. Deixa na batida. Bora no batidão agora. Sal. Vai acelerando. É sal. Jogue dali sal. Os caras doidos. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute and just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Não para de dançar, não para. In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spent most of my days. O bagulho tá doidão na associação do Promorá, aniversário do Marcelo, aniversário dele, vamos lá agora! Só um cuzão, só um cabelão. Vai. Só um cuzão, só. Olha a mulherada. Só um cuzão, só um cabelão. Só um cuzão, só um cabelão. Só ela um cuzão. Ela vai gemer. Só um cuzão, só um cabelão. Agora vai. Ai. 3, 2, 1, se foca! Me separei, porra. Tô solteira agora. Ei! DJ, tu senta na você. Vem com o gordo. Esse é o melô do Nats, da Seleção Marinha. Separou, porra! Produção! Bota tudo no escurinho aí! respeito das mulheres sinceras aí. Quem tem amigo corno dá um grito. Quem tem amigo viado faz barulho. O Imperador Weber te mandou dizer assim: Gerente Marcelo, o show é todo de você hoje. Parabéns, garoto. Que Deus te abençoe. E quem gosta do Gerente Marcelo, dá uma moral aí. Joga a mãozinha pra cima agora. Joga a mãozinha pra cima. E conta assim comigo. 5, 4, 3, 2, 1. O bagulho doido. E a galera joga a mão pra cima e dá-lhe sal. Sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. E aí, meu blaster Dieguinho? Vai, DJ! Faz teu nome, faz teu nome! Vai, DJ! Vai, Flora! Então, fogo no baque, então, fogo no baque, então, fogo no baque, então, fogo no baque, pegou no fogo, pegou no baque! Tá pegando fogo, maninho! O Tinho Gordo tá na área e o Rock tá mil grau. Calma que não é o Réveillon, aniversário do Marcelo aí! Culho! Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal e dá-lhe sal. Muito sal, papai! Sal, sal, sal! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem... Quem tá feliz? Quem tá feliz? Agora, você quis ir embora, agora embora não. Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz, ó! Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse... Joga a mão! Não era ex, era sal. Se tu fosse mil... Joga a mão pra cima! Sal, sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Joga a mão pra cima sal, e dá-lhe sal, eu quero ver. Sal e dá-lhe sal. Joga pra cima sal, e dá-lhe sal. Sal e dá-lhe sal. Vem com sal agora. Vai, moleque doido, bora. Vai, moleque. Bora, Eule, moleque doido. Bora, formigão. Vai, vai, vai. Bora, tapa do gol, pressão. Vai tremendo, vai dançando. Vai tremendo, o bagulho. Japa Produções, resiste o momento agora! Treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. 3, 2, 1, já! Meio sol. A maior referência em pressão está no ar. Gordidinho Pressão. É bagulho doido. É bagulho doido pra galera, bonito. O meu blaster tá que tá hoje, moleque. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Duvidas, não sobrepõe a paixão. Há um pouco de tesão que encontramos na cama. Nenhuma grama de medo de errar. Tampouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Quero ver! Você me chama, tô pronta, vem usar. Se me liga, já quero te encontrar. É meu tudo, és meu bem querer. Você! Perguntando, cadê aquele caqueado doido que todo mundo posta nas redes sociais? Que só rola quando o gordinho chega. Vai do caqueado, caqueado, caqueado. Vai do caqueado. Os caras doidos estão fazendo caqueado. E a molecada doida vão fazendo caqueado agora. Vai começar! Vai fogo! Faz o caqueado, faz o caqueado. Tá na hora, bandido! Faz o caqueado. viado, toma, toma, toma, toma, toma. O Renato da R.A. Boutique já chegou assim, ó. Toma, toma, toma, viado, de mim gordo já chegaram. E ninguém fica parado, de mim gordo já chegaram. E ninguém fica parado, é muito caqui. Meu amigo Neto Magnata, é só a primeira deu uma Maria Clara. Viado, isso, Pitbull. Bora, Pitbull. Pega essa cachorra, bora, Pitbull. DJ, bora, vocês, pega, pega. Pega, pega, pega essa cachorra. Família Racista tá na área. Joga o anzol, puxa o carretel. Mas como é que é? Mas como é que vai? Joga, puxa, joga, puxa. Sal, sal. Bora pra cima, família Racista. Eu já comi o grau. Sal, sal, olha os caras doido. Olha os caras doido. Meu amigo Pedro Castro também tá na área. E vagabundo. E aí, Pedro? Mas é vagabundo e vagabundo não namora. É muita lá, pra cá, muita lá, pra cá, muita lá. No camarote eu tô bebendo, tá botando. No camarote eu tô bebendo, tá botando. Essa maquininha que hoje eu passo xerecado. Toma no pancadão, toma no pancadão. Toma no bacedão, toma no bacedão. Faz a dancinha no carpinteiro, a dancinha no carpinteiro. A dancinha que todo mundo conhece, vamos lá. Vai, fogo, toma. É a dança da sapatão, é a dança da sapatão. Bora, Potter, bora, Potter. China. É a dança do André, KDC. E a esposa Larissa Alves. Sempre com a referência, obrigado, valeu pela moral. Tenho pressão que tá tocando. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei. Bora, Dadson. Ele é o rei. E aí, Steve Rey. Dá uma sentada, sentadinho. Olha o Nádio da mil grau. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. É do Guamá, é do Guamá. Vai sentando no Godzilla. Conga, conga, conga, conga, conga. Se doce, doce. Doce, doce, doce, doce. Então bota, bota, bota que eu vou sarar no seu pai. E nessa amiga Yoshi, o Heitor, o Pikachu, você, a PS Chubb. E a nossa amiga Clícia Bronze também tá na área. Tá todo mundo aqui, ó. E aí, que é de sinho da CB? Ele é bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido. As novinhas tão espertas, tão num golpe organizado. Elas querem só bandido e o DJ já tá ligado. É golpe, é golpe, é golpe organizado. É golpe, é golpe, é golpe organizado. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela só os homens mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito! Pipoca! Puta que pariu. O meu amigo Bola GDK falou. Melhor coisa que sou toda minha vida. Jabuti, eu te avisei. O bagulho era doido aqui no Promoral. E os quatro caras estão na área. Olha os quatro caras que a bandida se amarra. Olha os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Eu lido Ponte, Sário. Imperador Vebet, o Ney da 77, o meu parceiro Bola GDK, o Formigão também tá na área, e aí Pedro Barros, o meu produtor Bagal, e aí Bezerra, e o gordo Rio de não pode parar. O esquerdo só tem peixe, e o direito tá cheio de onça. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Você é vagabundo e vagabundo não namora. Você é vagabundo e vagabundo não namora. E doida! Sei como explicar a ti tão deste meu sentimento. Vai meu parceiro Igor Mendes, bora Renato! Ficar te gravando. É R.A. Boutique na parada, é Duque Gold, segura! Ai, ai, ai. É o show referência que tá no ar. E aí, meu parceiro? Alô, Xavier, Júlio Ferreira, amigo Biel da Bonelinha. O que nós tem que ter pra conquistar. O Raul Schumann, amigo Pedro. A Rafaela também tá na área. Um abraço, Rafaela. Bora, Pedro! Ai, ai, ai, amor. O acorde vai começar, o acorde vai começar. Não posso parar o que é que é, amor. O acorde vai começar. Bora, Juninho Monteiro, sabe o 2K. DJ, tá todo mundo aí, ó. Toma, toma, toma, toma, toma no batidão. Toma, toma, toma. E aí, José da Carro das Massagens. Bota bota nela, faz, faz, faz o caquiado, Steve Reis, que eu quero ver. Ele é a primeira dama, Adriele. Bora, mas que o bagulho tá doidão, tá doidão, tá doidão. Vai, vai. E aí, Tafa do Gol Pressão? Aru, Aru, Aru. É o nome do coroa, nome do coroa, muita moral, ó. Ai, ai, faz o caquiado, caquiado, desguiado. Ele é novinho e já tem. Ai, ai. Ele é novinho e já tem. Piracão. Olha, eu sei que tem. Piracão. Você vai me dar. Piracão. Olha, eu sei que tem. Piracão. Você vai me dar. Piracão. Tu tem 15 anos e já tem. Piracão. Tu tem 15 anos e já tem. Piracão. Olha, eu sei que tem. Piracão. Você vai me dar. Piracão. Olha, eu sei que tem. Piracão. Você vai me dar. Piracão. Vai, joga o rapetão da pistola. Vai, vai, joga o rapetão da pistola. O José é cara de maçã e mostrando como é que faz, ó. Bora eu ler. Novinha, novinha, novinha. Novinha Baguari. 3, 2, 1. Nervo duro, nervo duro. Nervo duro no buraco. É só putaria, é só putaria. É só putaria. E hoje domingo tem o lançamento da carretinha 4E. No barracão do Diesel vai ser bagulho doido. Deu a puta na meu amigo Astro Leão, você é o aluno da GDS. O Ítalo Bigodinho também tá na área. O meu amigo Miau da GDS, bora Miau. PK Paraense. O Igor Rocha. O Rafael Patrick do Alverende. O Miguinha PDB. Linda de bonita, toda tatuada. Parada agora, bezerra! E faz o caquiado, caquiado, caquiado. Bora, boradinho, que o bagulho tá doidão, vai! Entra, entra assim, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado. Entra assim, talalala. Entra assim, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra, entra assim, sai molhado. Entra assim, talalala. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Ai, ai, ai, ai, ai, a batida é essa aqui, ó! Bora, mulherada, que tá na hora de aquecer, já, já! O bonde das maravilhas, canção pra valer. Primeira mulherada aquece, aquece, ó! Agora é hora de aquecer, tá? E faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Bora, maninho, que o bagulho tá doidão. Pros homens solteiros, a parada é essa, ó! Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro, joga, joga o anzol. Joga o anzol e vai puxando o carrinho. Pra quem tá solteiro, maninho, e vai jogando. Vai jogando e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Alô, Dieguinho! 3, 2, 1, já! Sinto saudades. Que show, meu Blaster! Gordo e Dinho Pressão. O show referência está no ar. Te fazer feliz, tem que ser só por uma noite. DJ Lurian, ele tá na área. Realiza meu amigo Pato, pastel do Pato. Ele é só a primeira dama, tá na área. Deixa eu mandar um beijo pra minha esposa hoje, marcando presença. Alô, Tainá Araújo, você, amigo Frank. Ele acompanhando a sua primeira dama também. O nosso parceiro, Bola GDK, Gisele. Amigo Dieguinho PDK, essa ruiva Stephanie Mendes também na retaguarda aqui, ó. Um abraço do Dinho! Dinho! Cadê? Não veio o Júnior, não. Bora, Júnior, bora, Carla! Tá todo de Brunaia! Meu amigo Vitor e a BL! O Raul Stumano, meu amigo Paulo Vitor e a sua esposa! E aí, Iris, um abraço! O meu amigo Leite da CDC, ele, o Everton, viver. Toda a minha CDC, obrigado sempre pela moral. Vamos que vamos! Rodrigo César, você, amigo Iago, LP Salgado está na área, um abraço a você! Bora, Iago! Ele, Rodrigo, na área aí! E parceiro, Lua Logo também, você, Andresa! Que seja frente a frente com a referência aqui! A referência! Então na área, bora Juan. Amigo Adriano Mochimar, que você é referência no Barreira, bora Adriano. Bora Vila da Batilha, assim, ó. Deixei tudo por você, mas você não me deu valor. Como você meu amigo Olhão da CDP, minha amiga Jéssica Moura, junto com a galera da Duque Gold, bora Renato, o Motora Vinícius, boneco do gol, Júnior Piloto, Valdir da Duque Gold, comandante Léo Brazão, a primeira dama, União do Tapanã, partiu Braga Show. Motora Vinícius, você, Léo Brazão, Júnior Piloto, bora Valdir da Duque, tá na área. Pode chorar. E nunca. Toda a família Jamaica do Marex também na área. Você. Amigo Bibi, o cego também, o Maizinho. É o trigo que tá na área. E nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de. Só na hora, pai. Japa Gravações. Tu vai beber da minha bebida? Mas tu vai fuder. Bora, bora. Beber da minha bebida? Tu vai fuder, oi, vai beber da minha bebida. É muito caqueado, ó. Vai beber da minha bebida. Tu vai fuder, oi, vai beber da. Amigo Replay 2, o homem da segunda-feira da sopa. Da minha bebida. Alô, Replay. Vai, oi, vai beber da minha bebida. De rocha, moleque. Tu vai fuder, oi, vai beber da minha. É tudo ao vivo, é tudo ao vivo, ó. Vai beber da minha bebida. Tu vai fuder. Bora, bora, bora, bora, bora. Do caqueado, caqueado, caqueado. Assim, assim, ó. Se você fica cansada, você desce para o topo. Fica uma vez. Fica de novo. Bola gerecada na Gisele. E o Jabuti explosão tá na área. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. E a galera vai descendo, vai descendo assim. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando, só caçando, só caçando. Lá vai fogo, fogo, fogo. Manda! Aí vem minha DMT, esse é o DJ Paulinho. Vai começar, vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar, começar putaria. Bora, João! Empresário João Bruno do Banco da Amazônia! Sal, sal e dá-lhe sal, sal! Figola das marcantes, o MSU PC! Sal, sal! Os crias do Pi! Sal! Os crias de Belém! Sal e dá-lhe sal! E aí, Lívia, um abraço pra você, Lívia! Judy Ferreira! E a nossa amiga Samia Torres, carreira solo agora! Faz o caqueado, caqueado, caqueado! Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá! Ó, como é que faz o caqueado, desguiado, bora! Detonando, detonando, detonando, detonando! Um, dois, três, já! Dinho! Igor Mendes! Esse é considerado! Bora, Renato, bora pra cima, Alan! Isso, assim que tem que ser. O nosso amigo Davi da Favela Sul. E a nossa amiga Rafa Gaia também veio curtir o rock na favela. Quem manda abraço pra ela é o Japa Doido. E aí, Cadicinho? O Imperador Weber te falou. Eu gosto de rock assim. Rock de referência, pai. E aí, Weber? Agora! de bola pra Gisele. Falou, mano, eu vou fazer uma dose, eu vou beber agora, mano. Bora, Dieguinho, bora, Rubi, Stephanie, me diz, tá na hora! Ainda não descobri porque me abandonou. Tem tudo só de você, meu... Canta, canta. Senti o seu coração pulsando tanto... Sim que tu gosta, né? Abraçando teus caras, né? Não entendi o que fez você. Fica de abraça com gosto, os caras. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Um preço alto eu paguei. E essa vai de Steve Reis pra sua primeira dama. Você... E meu parceiro Nadson. É. Já tá preparado, né, Nadson? Não irei suportar pela vida passar. Vocês! Já tá na área! Bora, Bruninho! Foi amor na contramão. A sua estupidez. Leonardo Oliveira, prepara! Já não te deixa ver. Você não sei. Nosso amigo. Nosso amigo Júnior, né? É o Breno, né? Nosso amigo Breno. O esposo da Uneja, velha guarda, moleque. Dança Coréia. Porque eu não vou. Tá na hora! Tadinho, pressão, só tá aquela do pega-pega. Tem que tocar, pressão, tem que tocar de novo, mano. Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei. Na piscina, minha... E essa aqui, ó. Quem gosta agora... é o meu amigo Tio L da família Pitch. Pega, pega, pega essa cachorra. Quem não merece o meu respeito. E aí, Bruninho? Bora, Pedro, bora, Rafaela. Estão bem. Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Olha o Vitor e a BL. Bora, Vitor, bora, BL. Bandeirinha, bora, Balsa. Vou aceitar, não vou brigar. Não pode esquecer, Vitor BR na área aí, ó. Ele e o mouse. Finge que já me esqueceu. Sabe de cor, meu celular. Isso é rock de chá revelação, moleque. Parabéns, Júnior, parabéns, Carla. É homem, pai, é homem. Não sou mais criança pra brincar de pega-pega. Muita sabedoria, vamos lá. Onde você... Vamos pra cima. Não importa se você mora em lugares bem longe. Eu atendo, é só ligar. Já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje. Faço um ano sem ficar. É só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar um sinal dizendo que cê vai mudar. É só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar um sinal dizendo que cê vai mudar. De bobeira e banda AR15 disparando o sucesso. Minha amiga Oneide, a mulher das carteirinhas já chegou mil grau, mil grau. Ela e meu amigo Breno. Alô, minha comadre Oneide. Você é velha guarda. Sinta-se à vontade, mulher das carteirinhas. Magno da Nike, o Igor. O camarão, o Vavão, o Ades, a família MB do Barreiro. Ai. Olha o Buda. Ai. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. E aí? Só eu sei. Enine Showman. Quantas vezes implorei. O meu amigo Drone do Barreiro, a dona Érica. Mas você. Família Bazuca. Qual o papo? Bora pra cima. Alô, GDS, o Lelã. Te dei tanto amor. E aí, Drone do Barreiro? Quem gosta é o Pedro e a Rafaela. E aí, Badrone e Bradérica? A GDS tem peso. Meu amigo Leonardo Oliveira. Que papai do céu venha guardar o teu filho. Encontrei um novo. de todo mal. Ele que tá no hospital com a sua esposa. Estamos aqui na torcida pra dar tudo certo. Se ele tivesse tudo certo por aqui, ele tava aqui no rock desguiado, tomando aquela batizada de 30, sem gracinha. E aquele baião de dois. É fumaça contra fumaça agora. O Buda com a sua máquina de fumaça e o Nades com a sua máquina de fumaça. É muita frescura, mano. É o Preto da Loma, gente boa. Onde se esconder, mamãe? Ele mesmo, Preto da Loma. Que eu pensei. Esqueci isso desgraçado aí, mano. Ele mesmo. E o que me restou? Bora replay. Só na manhã, né, replay? Foi solidão e sem... Um abraço do Zinho. Zinho. Se você também... O Japa manda abraço pra Vivi, a Glena. As suas fãs do Murininho. Vou deixar. Já pra ter público, vai. Ah, sempre estarei aqui, esperando sua volta. Olha o Buda, meu Deus do céu. Oh, não se esquece jamais. Eu amo. Meu amigo Júnior. E a Carla. Oh, parabéns, tá chegando aí. O herdeiro deles. Minha vida. É macho. Eu amo. Que vai reparar a Valentina. Igualmente você, a primeira dama, Riquele! Agora sim, papai! Já! Encontrei o amor, mas sozinho estou. Acha graça, né? Só não posso esperar. Olha o Renato, fica feliz, né? É o Batoré, mano. E a nossa CDC também, tá na área, amigo Everton Leite também, bora Leite! Bora, Everton! Que eu faço amor. CDC tá na área. Aqui. O rock é doido, mano. Sem você na minha vida. Olha a lancha verde, rindo do quê, do Lã? Vem e diz pra mim, baby, onde você está? Você! Foi. Olho, mas que lembrança, uma louca paixão. Vem, diz pra mim. E a nossa amiga Riquele. Ela falou, meu irmão, vou levar o Igor Mendes lá pra Bragança. Amor, vai virar farinheiro. Amor, é, pai. Lembrança. Vai casar com a filha do prefeito de Bragança. Vendes pra mim. Ele mesmo. Também, amor, vem me fazer feliz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. E doida, e doida, e doida. E doida, e doida, e doida. E doido, bagulho, e doido. Vai virar, vai virar, vai. É muito amor envolvido, Webest. O Webest falou, meu irmão, o rock tá pesado. Vinho, chamei, Braninho. Um abraço do Zinho. Zinho. Um abraço, uma boca pra falar de mim. Associação do Promorado daquele jeito, ó. Vamos baixar o som. Bora, o Deide, Zancorete, você, o Brindo. Estão na área. A mulher da carteirinha tá na área. Pra cima! Pra cima! Aprender a mentir no coração. Aniversário do gerente Marcelo. E a galera veio em peso, ó. Jabuti Explosão tá na área. Na companhia do Bola, GDK. O nosso amigo Fabiano, moleque doido. Vai, Gisele. E aí? Me perder e eu vou O leite da CDC também, o seu filho Cauã. É agora! DJ Cris chegou. Olha, amigaçado. Tá lindo hoje o som, né? Vamos ver quem é PDB. Já avisando que tá chegando 11 anos a PDB. Todo mundo convidado. Solta da Grenes, hein? Essa primeira dama, Letícia. Um abraço pra você, do Dinho Bressão. E o pai da Sema tá na área também. Agora me deu medo. Amigo Neto Magnato também, essa primeira dama, olha. A Maria Clara. E o quê? Meu amigo Ney, poucas ideias. Tá no telão, tem moral. Chamando um abraço pro gerente, o Marcelinho do Pastel do Pato. Bora, Marcelinho! A piranha do banheiro adorou um baque. Ai, ai, ai! Ó, ó, ó, como é que é? Ó, ó, ó, ó, olha o caqueado, caqueado, caqueado, vai virar. 3, 2, 1, tá na hora, tá na hora! Joga a mãozinha pra cima. Um abraço pro Barbosa, o técnico do CDB. Bora, Biel, bora, Biel. Ai, ai, olha essa dentada, olha essa dentada. Pianinho, pianinho, pianinho. DJ Hélio, DJ Fabrício na área. Rapaz, até a mulher do bagal veio hoje, meu Deus do céu. Quem é? Imagina, imagina, imagina aí, ó. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Raíssa Maia, veio quente hoje ela. Quer desafiar. Já tá no oitavo mês de gravidez, essa desgraçada. Dá dor nela pra ter filho aqui, não. Lá vai o bagal pra Santa Casa. Quando eu mandar a putaria, vai. É a irmã dela, é de gaçada, é? A putaria, deve ficar a bunda batendo no chão. É. Boca, a irmã dela veio, bagulho, pra ajudar ela. Batendo no chão, aí bola Marquinho. Pra fora, pra fora, pra frente. DJ Marquinhos, digital, você, o Ramon Lima. Bora, Ramon, bora, Marquinho. DJ Janilson também, tá na área. O Lorenzo tá fazendo caqueada aí, o Lorenzo. DJ Paulinho, da Adidas. E aí, Dieguinho de PDK? Olha a ruiva Stephanie Mendes aí, ó. O som voltou, é o poderoso Ruby. Tá gravando? Eita, outra vez. Tá gravando? Então grava ela me mamando. Japa Gravações. Mamando, mamando. Parece piracema de mulher prenha, moleque. Então grava ela me mamando. É doida. Mamando. Tá gravando, Japa? Mamando, mamando, mamando. Então grava ela me mamando. É, Nath. Disso tá livre, né? Que levaram a tua. Hora de engraçado. E o rei falou. Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela me mamando. É muita resenha, né, Nadson? É doida. E aí? Meu amigo Everton da CDC. Ele falou, daqui eu vou direto lá pro Braga Show com o Gordo Dinho. Boa noite. Olha, só avisando pra galera que a festa vai continuar aqui. A gente vai pro Braga Show, mas os DJs do Mauro vão detonar até 6 da manhã aqui. E olhão, bora de gaçado pra cima. Meu amigo Alaô acontece. O homem que tá todo dia na coluna social. O homem da coluna social. Dizem que te amo. Viagem do Xereca, o Xereca Sítio. Em breve, gordo de ninho do Xereca. Gordo e Dinho Pração, é bagulho doido!